3601, nós chamamos Centro Recife, as frequências 251, apenas 33 decimal 25. É, pode confirmar as frequências do 3601? 251, alternativa 33 decimal 25. 251, 3325, muito bom dia, obrigado. dia, Oxoné, 6251. Bom dia, Oxoné. 6251, Guarulhos, no 340. Confirme a hora do plano. Os 3-0, tá um pouquinho cedo, se eu tivesse só a saída prevista. Israel. Obrigado, hein. Solo Salvador, Azul, Papa Tango. Vim por som. Essa autorização para gíria de motores, posição 3 Romeu, baixo 3, é, já coordenado para a Craerna. Perfeito, autorizado, chama o pé. Reportaria. de autorização do 6251, né? 351, autorizado, Salvador Guarulhos, veio para os lugares de Taubaté. Nível 360, saída da El, Lida Motiva. Curva direita após a decolagem, controle 1208, 5444. Está autorizado, então, confirmando o nível. É o nível? É o nível. 360. C360 autorizado para Guarulhos, nota Zulu 10, saída da El, Leda, Mátima. O controle operando 1208, transponder 5444, o saneamento 24. Acho que é o 62, azul, Thank you. Salvador e a 251, onde que eu posso aliás, acionamento da posição para o seu, meia dúzia. Quem? Posicionário 6251, acionamento da posição, meia. Aí, vem, 6251, eu chamo pronto para o push. Chamar a push, 6251. Back 6251. Exato, chamo tag. Chamará 6251. Aerotec 6251, estamos com 154 a bordo, com a autonomia da Leão. Índia, quando espera da 10 torre 1 ou no 8 decimal 612, a última entrou no 0 no 9. Vamos lá, bom dia, China MR251. Bom dia, via Índia, quando espera da 10251. Aqui é a 6251, autorizado a alinhar e decolar para o turno 0, vento 120 graus no 0 nós, o ajuste do altímetro no 0 no 9. Você não abre para alinhar e decolar. Tenê 6251, decolado aos 33, chame controle no 208. Segunda 208, bom dia, Tenê pra... Salvador, bom dia, 6251. 6251, contato radar decolagem, suba e mantenha o nível de voo 3-0, posso cruzar 2 papéis do Ileda. 302, bom dia, tá 3171, seguinte na informação do Austrália, de autorização, Guarulhos, nível 340, pronto, cópia no 25. 3071, tenho autorizado 320, copia ou aguarda coordenação? Copia, senhor. 3071, Guarulhos, aprovado, nível 320, via Zulu 10, de Taubaté, Tango Bravo Eco, após conforme rota. Decola da 1-0 com curva direita na subida da El, após Leda e após Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor, Alfa, Motiva. Aciona transponder 5450, controle Salvador 120, decimal 8. 20 para Guarulhos, está autorizado, da El, Leda, Motiva, primeira curva direita. Via Upper Zulu 1-0 conforme o plano. Até Tango Bravo. 120, decimal 8, eu controlei de saída e no transponder aciona 5450, tá 3171. Correto, right, portão 5, chame pronto, pushback, tá 3171. Decola, pará. Solo Salvador, copia Ocean Air Oscar November 8. Copia Ocean Air Oscar November 8. Bom dia, Solo. É, solicitando aí o reboque da aeronave, está no pátio 3 para posição 5 do pátio 1. Gente, bom dia, Oscar November 8. Está autorizado e aguarde na saída do pátio 3, de forma a não interferir o pushback do Airbus da Terra, que já se encontra no portão 5. Após a saída do tráfego, será autorizado ingresso no pátio principal, Oscar November 8. Positivo, aguardando então para ingressar no pátio principal. 351, chame o centro Recife, as frequências 251, alternativa 3325. 251, 3325, confirma? Correto. Boa. Manota 371, chama o push. Autorizado, 371, chama o táxi. Comandor, bom dia. Esse é o Santos 3517 com a Foxtrot. 7, contato, corrijo. A identificação, isso aí mantém 2000 pés, ou última trem Salvador 1099, chega de ponto. Ponto 2000, 1099, Santos 3517. Quando táxi, 3171, 189 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia, alterna com... Principal, segunda direita, via Indy Alpha, espera da 10, torre 118, decimal 95. A gente tem o altímetro no 019. Tamo bem, bom dia, então 3171. 19, Indy Alpha, 3195, bom dia, então. Também o uísque prossegue até o portão 05, reporte ao término do reboque. Copiar, hein, ok. Salvador, bom dia, né? 3171 autorizado, alinhar e decolar costuma 0, 21, 30 graus, 08 nós, o ajuste do altímetro no 09.